agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, boa noite. Está começando mais um Encontro Central, aqui pela sua rádio. E eu, Fábio Pérez, vou contigo durante 2 horas com o melhor do romantismo. E a gente abre muito bem aí, tem Extreme, More Than Words. Seja bem-vindo ao Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Took those words away, then you músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Oh, músicas inesquecíveis. É as três primeiras desse primeiro bloco com Tim Maia, Primavera, também muito estranho, Dalto e Extreme, More Than Words. E agora tem pra você, Fui Eu, com Zezé de Camargo e Luciano. E na sequência, tem Todo Azul do Mar, com 14 Bis. Estamos apresentando Encontro Central. É mais um dia sem você, mais uma noite que eu espero. Se alguém no mundo quis você, fui eu. Te dei os sonhos que sonhei, te imaginei pra vida inteira. Se alguém fez tudo por você, fui eu. Agora o que é que eu faço pra viver? Se a cada dia é mais difícil de esquecer, tudo isso faz doer demais. Eu queria só voltar atrás, ficar contigo. Diz agora o que é que eu faço pra aceitar. Será que existe outra em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer, e um dia vai reconhecer que sem mim não pode mais viver. Yeah, yeah, yeah. Sentimento dói por dentro, e a solidão fez tudo por você, fui eu. Diz agora o que é que eu faço pra viver, se a cada dia é mais difícil te esquecer. Tudo isso faz doer demais. Eu queria só voltar atrás, ficar contigo. Diz agora o que é que eu faço pra aceitar. Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer, e um dia vai reconhecer que sem mim não pode mais viver. Canções imortais. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Exagerado a dose, podia ter vivido um Músicas inesquecíveis. Encontro Central, o melhor do romantismo, aqui na sua rádio. Grande Hotel, Que de Abelha, fechando essa primeira meia hora. Também teve Todo Azul do Mar com 14 Bis, Fui Eu, Zezé de Camargo e Luciano, Primavera com Tim Maia, Muito Estranho Dalto e Extreme More Than Words, abrindo muito bem aqui o Encontro Central. Tá afim de participar? É fácil, é só mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Você pede aí a sua música romântica, também pede a sua tradução ou então manda a sua cartinha de amor, tá? A gente lê ela na íntegra para você aqui. E a gente volta já já com o melhor do romantismo. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. E rapidinho estamos de volta. Tem aí Rebel in Me com Jimmy Cliff, um clássico para você ouvir e matar a saudade aqui no Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. As canções imortais. Can touch the rebel in you, and the rebel in you can touch the rebel in me, and the rebels we be is gonna set us free. Then it will bring out the rebel, bring out the rebel, bring out the rebel in me. If the lover in you can touch the lover in me, and the lover in me can touch the lover in you, and the lovers we be will bring sweet harmony, then it will bring out the love. Come on, because you've got the portion to bring out the love in me, and I will bring out the love in you. Let the lover in you touch the lover in me, and the rebel in me will touch the rebel in you, and the lovers we be. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. No, no, no. Estamos apresentando Encontro Central. Thank you.

músicas inesquecíveis. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. A fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking, it's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Beyoncé, Hello, também me diz Wish You Were Here. Nossa, que clássico, hein? E abrindo esse terceiro bloco aí com Manhattan's Forever By Your Side, na tradução do dia, e chegando Information Society com Repetition. Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. Faz assim,

que seja seu. Então deita e aceita eu. Molha eu, seca eu. Deixa que eu seja o céu. E receba o que seja seu. Anoiteça e amanheça eu. Músicas inesquecíveis. Fechando o melhor do romantismo nesse terceiro bloco com Marisa Monte, Beija Eu. Também teve José Augusto, Aguenta Coração, Information Society com Repetition e Beyoncé, Halo. Bee Gees, Wish You Were Here. E abrindo o terceiro bloco com Manhattan's Forever By Your Side, na tradução do dia. Só aqui, no Encontro Central, onde você pode participar através do e-mail ouvintecentral@hotmail.com. Você pode pedir a sua música, mandar o seu recado, mandar aí a sua cartinha de amor e também pedir a sua tradução. Eu, Fábio Pérez, fico esperando o seu e-mail para a gente poder fazer esse programa muito mais gostoso. É o Encontro Central, o melhor do romantismo nas suas noites. E a gente volta já já. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. E rapidinho estamos de volta, né? Chegando para você no Room 5 com Daylight. O melhor do romantismo para você, aqui no Encontro Central. Fábio Teves apresenta Encontro Central. Here I am waiting, I'll have to leave soon. Why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep, 'cause I know. When the daylight músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. Thank you. as canções imortais. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Mm-hmm. behind. And I wonder when we are ever gonna change. Living under the fear till nothing else remains. Estamos apresentando Encontro Central. Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the passion in your eyes. Sometimes it's all a big Encontro Central, o coração batendo mais forte. E fechando mais uma edição do Encontro Central desta segunda-feira, Vanessa Williams com Save the Best for Last. Tina Turner também teve Rockwell com Knife, Pink, Try, Michael Bolton, participação de Kennedy, Missing You Now e Maroon 5 com Daylight. Segundona, para você aqui no Encontro Central, o melhor do romantismo no seu rádio. Para participar, como digo, é fácil, é só mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Você manda aí a sua música, manda o seu recadinho, manda a sua cartinha, pede sua tradução e a gente conta a sua história de amor aqui no Encontro Central. E eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui e volto amanhã para te fazer companhia. Então, para você que ficou comigo aí, um forte abraço, um grande beijo, fique com Deus e até mais. As canções imortais. Até o nosso próximo Encontro Central.